Puta que pariu, graças a Deus, exclamou Lucas. Só agora ele sentia as unhas de Rosana encravadas em seu braço. De duas meias luas abertas pelas unhas, um fiozinho de sangue brotava, sem juntar o suficiente para escorrer pela pele. — O que aconteceu? — perguntou Lucas a um rapaz que estava ao lado. Aquele cara estava rebocando um banana boat com seis pessoas em cima, quando um cara numa lancha passou por cima de todo mundo, explicou rapidamente o rapaz, apontando para o piloto do jet ski. Um homem na faixa dos 35 anos, que chorava cocorado ao lado do rapaz que voltava à vida. — Nossa! — exclamou Rosana. — Mas todo mundo se salvou? O rapaz desviou os olhos do guarda-vidas e da vítima e encarou Lucas para responder. — Então, rapaz, o lance é esse. Dois caras conseguiram voltar nadando na boa e o salva-vidas tirou mais dois da água. — Graças a Deus. Mas o cara do jet ski está dizendo que entrou com seis pessoas no mar. Só voltaram quatro. Tem dois negros na água ainda. Tá vendo lá, depois da arrebentação? Lucas olhou na direção que a mão do rapaz apontava. Era a mesma direção para a qual a maioria dos curiosos dirigia sua atenção no momento. Tem mais dois salva-vidas por lá. Dá para ver, são aqueles de camisetas vermelhas. Os surfistas ao redor estão ajudando, mas acho que já era. Está demorando muito para voltar. Se tinha mais dois neguinhos em perigo, já afundaram. Mas eles não estavam com coletes flutuantes? Que mané flutuante, esses coletes desses mercenários são a maior roubada. É coisa para inglês ver. O coitado que estava tomando beijo do bombeiro estava com um. Ó, disse apontando para o rapaz deitado na areia, aguardando a remoção para o hospital em ambulância. Lucas olhou ao redor. Se o irmão estivesse por ali na praia, estaria junto dos curiosos agora. Roberto não aguentava ficar no vácuo. Estava sempre no meio do agito. Lucas rodou pela areia sem encontrar o irmão. Você acha que ele estava no meio dessa confusão? Perguntou Rosana. Acho que não, Rô. E tem outro. O Beto é safo. Mesmo que ele estivesse naquele banana boat, ele teria saltado fora antes da lancha alcançá-lo. Tá me dando uma aflição, murmurou a moça, esfregando os braços. Só acho que ele está demorando para aparecer. Se ele estava nessa praia, já viu a muvuca e já nos deveria ter encontrado para dizer que está bem. O som de uma sirene de ambulância chamou a atenção dos dois. Lucas sentiu um calafrio percorrendo seu corpo. Quando tinha visto Roberto a última vez? Há quanto tempo? Mais de duas horas. O acidente tinha acontecido 40 minutos atrás. Era provável que tivesse com coisas na cabeça, mas um misto de apreensão e remorso começava a girar em seu coração. Sabia que o irmão não estava no meio daquela agitação. Sabia que ele não era um dos dois desaparecidos na água. Ele ia aparecer com um sorriso no rosto e um pouquinho alto com um drink de pinha colada na mão ou outra daquelas caipirinhas caprichadas. Ele chapava o coco com dois copos de qualquer uma delas. Rosana, talvez para descontrair um pouco, pediu que fossem até o bar do Amaro. Disse que estava com fome e queria uma nova porção de camarões. Lucas argumentou que dentro do restaurante do Amaro ia ficar difícil de Roberto vê-los. O irmão também poderia ficar preocupado com o acidente e começar a andar feito barata tonta atrás deles dois, o que só ia aumentar aquela ansiedade. Calma, Lucas. Você mesmo disse que seu irmão, apesar de eu discordar, é esperto. Ele teria visto o barco, teria pulado na água antes de todo mundo. Mas ele não nada bem. Onde não dá pé, ele morre de cagaço. Esses caras que cobram voltas nas bananas sempre dão coletes salva-vidas para os passageiros. É, eu sei. O Caissara ali me disse que esses coletes são uma bela bosta. Se fossem bons, aquele cara não teria tido uma parada cardíaca. Rosana calou-se. Teria de aturar a fome e o mau humor de Lucas até acharem o chato do Roberto. Deveria estar de PPP com alguma gatinha que tomava sol. Ele deve estar no namorico na praia, Lucas. Ele não estava naquele banana boat e ponto final. Se você encanar, vai acabar com o nosso sábado. Vamos comer num desses quiosques aqui perto. Assim a gente fica perto da confusão e vê todo mundo. Você vai ver. Daqui uma hora vai escurecer e você vai achar seu irmão de banho tomado na pousada. Vai ficar com a maior cara de bobão, seu paizão. Já fazia duas horas que tinha escurecido. Lucas tinha tirado o sal do corpo com uma ducha rápida e recheada de maus sentimentos. Roberto não estava na pousada nem tinha deixado recado. O irmão mais velho estava com o coração apertado. Podia ser uma preocupação à toa. Roberto poderia muito bem aparecer só no outro dia de manhã. Era maior de idade, 20 anos nas costas e nada na cabeça. Deveria estar arrumando uma gata por aí, já que a Rosana não desgrudava dele. Não ia ficar segurando vela. Mas ele teria dado um toque, sabia como era, tão unidos desde a morte dos pais. Quando fechava os olhos, só conseguia ver aquele mar imenso e jamais encontrar o rosto do irmão. Um bolo formava-se em seu estômago. Secava os cabelos diante da porta dupla aberta. Rosana parecia cochilar debaixo do lençol. O som da arrebentação não soava mais como música nos ouvidos, e sim como um rosnado bravo e assustador. Seu irmão estava nas águas. Esta certeza ia crescendo cada vez mais. Olhou para a mulher dormindo e não suportou a aflição. Calçou os chinelos de couro e deixou o quarto, desceu rapidamente as escadas de madeira e correu em direção ao posto de guarda-vidas. Chegou com a respiração entrecortada, uma vez que cruzara os 300 metros que separavam a pousada do local num fôlego só. Lucas subiu o lance de escadas que dava no patamar mais alto do torreão de concreto. Dois bombeiros, um moreno musculoso e um ruivo de pele branca feito leite, com uma extensa tatuagem de dragão chinês no bíceps esquerdo, estavam ali de plantão, justamente por causa do fato ocorrido no final da tarde. Os dois pararam de conversar quando o jovem se aproximou. Boa noite, meu nome é Lucas. Meu irmão está desaparecido desde a tarde. Sumiu justo na hora do acidente com a lancha e o Banana Boat, explicou. Ele estava no Banana? Perguntou o soldado moreno. Lucas deu de ombros e passou a mão no braço. Não sei, eu só ouvi o falatório. Quando vi, as pessoas já estavam sendo acudidas na praia por vocês. Lucas lembrava-se de que o moreno era o bombeiro que aplicara a massagem cardíaca no desacordado. Olha, senhor, não é querendo fazer pouco caso do assunto, mas já vieram umas 30 pessoas aqui depois que escureceu, dando falta de parente e de amigo. Quantos anos tem o seu irmão? Perguntou o ruivo. 20. Desencana, seu irmão deve estar em um luauzinho à beira da praia ou lá na Next Summer. Hoje é dia de lua e rola muito violão na areia. Não sei, tá me dando um mal-estar como nunca tive, um embrulho na barriga. Essas coisas a gente sente. Desencana, escuta o que eu tô te falando. Todo verão é essa mesma merda de banana boats sendo atropelados e gente vindo aqui procurar parente sumido. Se Deus quiser, às 2 da manhã ele vai bater na porta de sua casa, bêbado feito um gambá. E se Deus quiser, vai vomitar no seu banheiro. Deus te ouça, mas eu tô sentindo um lance estranho. Ele não vai voltar hoje. Olha, se serve para te acalmar, tem duas lanchas da costeira fazendo buscas. Pelo que o piloto do Banana falou, tinha 6 pessoas na hora do acidente. 4 vieram para a praia, com certeza. 2 estão sumidos. Às vezes, nem tem gente na água, coisa nenhuma. Esses bananeiros enchem a cara de cerveja e nem contam direito quantos passageiros estão levando. Tem nego que volta para a areia e não se apresenta para dar balão no ingresso do Banana. Tem N possibilidades, tentou tranquilizar o moreno. E se por acaso ele estiver no mar? Essas lanchas acham? Olha, a costeira é precisa. Eles são peritos em resgate de marujos à deriva e náufragos. Conhecem como ninguém as correntes da costa. Se o teu irmão estiver na água, vai ser encontrado. Mas é a terceira vez que vou falar. Desencana. Seu irmão deve estar por aí dando mole para a mulherada, porque esse final de semana, apesar de tranquilo, está recheado de gatinhas e elas estão dando um mole danado. Lucas ensaiou um sorriso sem muita força. A preocupação limitava seu humor. As lanchas da costeira vão ficar na água a noite toda. Só voltam para a costa para abastecer ou se o tempo virar. Lucas continuou mirando o horizonte negro. A luz da lua deixava a visão alcançar muitos metros, mas era impossível ver as lanchas da marinha. O guarda-vidas moreno, vendo que o rapaz ainda não se acalmara, resolve ser ainda mais prestativo. Escuta, se você deixar aqui para a gente o endereço e o telefone de onde está, nós podemos te dar um toque caso surja alguma novidade. Por sua vez, amanhã você volta aqui e nos tranquiliza dizendo o grau do porre que o seu irmão chegou em casa hoje. Estou na pousada do Franco, perto do restaurante do Amaro. Meu nome é Lucas, explicou. Não tem erro, todo mundo aqui conhece o Franco. Qualquer coisa a gente pinta lá para te incomodar, tomar uns gorós. Qualquer novidade pode me chamar. Se quiser, eu subo agora numa lancha e ajudo. Vai para o teu quarto. Sua mina está te esperando, não é não? Lucas sorriu antes de perguntar. Como é que você sabia? Tá vendo? A gente sempre acerta. Da praia, nós manjamos tudo. Vai para casa, Lucas, insistiu o moreno. Como é o nome do seu irmão? Quis saber o ruivo, apanhando uma caneta e uma prancheta que estivera a seus pés o tempo todo. O nome dele é Roberto. Beto, é assim que eu chamo meu irmão. Os guarda-vidas aqueceram. Lucas ainda relutou um instante, mas se permanecesse ali, passaria por um chato carrapato. Acenou para os bombeiros e desceu o lance de escadas, deixando o torreão. O som da arrebentação encheu seu ouvido com um estrondo poderoso e assustador, fazendo-o estremecer, pego de surpresa. Era como se o mar debochasse de sua investida ao posto. Era como se as ondas espumantes rissem a sua passagem, achando ridícula aquela tentativa de encontrar o irmão perdido. O mar rugiu de novo. Um rojão de 3 tiros explodiu no céu. Lucas arrepiou-se da cabeça aos pés. A luz da lua permitiu que visse a fumaça dos explosivos desfazendo-se e sendo carregada pela brisa marinha. Olhou para um bar animado. Um homem gritava alegre: Gol! Gol! Lucas olhou para o mar negro e viu centenas de bolas vermelhas, brasas flutuando sobre a água, brasas vindo em sua direção. Apertou os olhos e olhou de novo. Só o mar, as vagas altas e ligeiras, um barulho forte. De manhã eles iriam aprender a surfar, tinham combinado tudo, tinham falado com o Franco. O dono da pousada alugava pranchas por um precinho camarada. Lucas refez o caminho até a pousada, sentindo-se derrotado. Há 15 dias planejavam aquele final de semana. Há 15 dias tinham dado um jeito de tudo dar certo. Lucas tinha pedido que Roberto se comportasse, que não bebesse, que não arrumasse encrenca com a Rosana e que guardasse dinheiro. O irmão tinha feito tudo. Roberto tinha pedido a ele apenas que fossem os dois juntos, sem mais ninguém. E esse ninguém tinha nome, Rosana. Agora sentia-se culpado com o sumiço do irmão. Sabia que ele não estava em merda de luau nenhum. Era mais fácil que estivesse puto da vida e tivesse tomando todas num daqueles botecos. Se com uma ou duas caipirinhas ele já ficava balão, com meia dúzia de cervejas já estava no chão. Poderia estar mordido porque Lucas fora mole e deixar a Rosana vencê-lo e vir junto numa viagem que deveria ser de brothers. Se ela não estivesse com eles, talvez Roberto não tivesse se enfiado naquele maldito banana boat, ou talvez tivesse chamado Lucas para ir junto. Juntos não seriam pegos pela lancha. Ou estariam juntos agora, esperando a guarda costeira. Estariam juntos, como estiveram quando deixaram a casa do padrinho de Roberto. O padrinho de Roberto que lhes acolhera após a morte trágica e acidental dos pais. Lucas ainda se lembrava daquele dia ruim. Tinha um bolo no peito igual ao que sentia agora. O rapaz respirou fundo, ansioso. Recostou-se numa árvore e sentou-se sobre sua raiz. Estava esfriando e estava sem camiseta. Passou as mãos pelos braços, procurando esquentar-se. Quando os pais morreram, também estava frio. Tinha chovido e o carro tinha saído da estrada. O carro não era seguro. Roberto ficara mudo por mais de 60 dias. Não dissera uma palavra. Foram levados para a casa do Hugo, o padrinho. Hugo era bacana, fora amigo de infância de seu pai. Mas a madrinha de Roberto, a Nina, essa era intragável. Tudo era motivo para brigas. Ela brigava com eles, os irmãos, brigava com o marido, brigava com o cachorro e até com ela mesma, sozinha. Se o Hugo entrava no cheque especial, a culpa era deles. Se o Hugo não dormia bem, a culpa era deles. Se o médico da Nina tinha pedido um check-up e receitado remédio para a pressão, a culpa era deles. Se a cadela do vizinho entrava no cio, a culpa era deles. Uma grande filha de uma puta essa Nina. Lucas suportou o tormento por 2 anos, quando alcançou maioridade. Foi duro quando saíram. Lucas tinha sido dispensado pelo exército e tratou de conseguir um emprego. A primeira coisa que pintou foi office boy numa sapataria da Avenida Paulista. Mesmo com um salário apertado, Lucas pegou suas coisas e, junto do irmão, deixaram a casa de Nina. Foram morar num cortiço no Bexiga. Para Lucas, um quarto para dormir era um lar. Só precisavam trabalhar para melhorar de vida. Quando Lucas bateu lá a primeira vez, quis que Lucas desistisse da ideia e fosse morar novamente com ele e Nina. Lucas foi sincero e disse que sabia que Hugo amava muito o afilhado, mas que a esposa dificultava tudo, sempre pondo os irmãos como pivôs e razão de todo infortúnio que pairasse sobre o casal. Como não houvesse Cristo que demovesse Lucas da resolução, Hugo ajudou como pôde o começo de vida sobre as próprias pernas dos rapazes. Passou a pagar uma boa compra mensal para que nunca faltasse comida na casa dos rapazes. E foi fiador quando Lucas conseguiu sua primeira promoção e decidiu ir para uma casa de quarto e sala, muitas vezes melhor que o quarto do cortiço.